Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados. I'll let it flow. You want me, come on, sing again, because I'm magic, red, that's what I am. Friend, that's what I am.

Rio de Janeiro to the world. DJ Marcante. You know that any love is good love, man. So I took what I could get. Yes, I took what I could get. Oh,

Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. Oh,

Technique Success, Phil Collins, Easy Lovers, Prado Balebe, Free With Your Love. Esse é o Flash House especial com a apresentação do Nicolás e a Danger Volk. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Nossa, fala o nome dessa aí, você, papai. Agnetha Fox Scott. I can feel a something pounding. Thank you. something's wrong. It just don't sound the same. Why don't you go outside? Go outside. It's the rain.